Portal do Arrocha. Pra gente fazer nada, nada, nada. No seu ouvido eu vou cochichar. Como é que eu faço nada, nada, nada? Até de madrugada eu vou falar. Estúdio gravando tudo ao vivo, meu parceiro Ale. WA Produções, eventos, a marca do sucesso. Edson Ribeiro, o novinho. Olhando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está. Um copo de uísque com gelo, só tenho meu travesseiro pra abraçar. Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Então me diz aí como é que tá, mata aula dessa faculdade que eu tô com vontade. É só mais um pedido, vou me encontrar. Pra gente fazer na na na, na na na. No seu ouvido eu vou cochichar. Como é que eu faço na na na, na na na. Até de madrugada eu pra gente fazer na na na, na na na. No seu ouvido eu vou cochichar. Como é que eu faço na na na, na na na. Até de madrugada eu vou falar. Parceiro DS Santana, Alagoinhas, Bahia. Sempre divulgando novinho. Olhando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está. Onde você está? Um copo de uísque com gelo, só tenho meu travesseiro pra abraçar. Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Então me diz aí como é que tá, na aula dessa faculdade que eu tô com vontade. É só mais um pedido, vou me encontrar. Pra gente fazer nada, nada, nada. No seu ouvido eu vou cochichar. Como é que eu faço nada, nada, nada? Até de madrugada eu vou falar. Pra gente fazer nada, nada, nada. No seu ouvido eu vou cochichar. Como é que eu faço nada, nada, nada? Até de madrugada.